a mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. Tá gritando pra caralho. Eu sou o Evandro de Freitas. Evandrinho, como é que foi a notícia? Como é que foi a notícia? Tô ficando louco. Como é que foi a semana? Tamo aí, né, cara? Teve BGS semana passada, cansado para pois caralho, é, mas foi legal. Tirar uma pequena ação, muitas férias. Pô, a maior galera da BGS falando que escuta o MPB e não escuta no meio dos meus vídeos. Olha que loucura. Eita, olha aí, rapaz. Foda, né? A gente atingiu um público que a gente não... De repente o cara não gosta de videogame, exato, né? Mas gosta de rir das notícias bizarras. Sim, era exatamente isso que falavam lá. Muito bom. Olha só, a gente passou essas duas semanas se reestruturando, digamos assim. O Evandro foi na BGS, eu tava tendo umas paradas aqui também que tinha que resolver. Mas agora, estamos de volta e... Ó, vou até prometer aqui, né? Porque tá gravado agora. Pontualmente, no domingo... No seu aplicar. Agora eu me comprometi, tá gravado aí. Se atrasar, aí vai ser vergonha na cara. Não, mas agora a tendência é melhorar. O pior já passou. Agora, isso, pior agora a gente já tá tudo aqui, tá tudo beleza aqui. Ô, Evandro, a gente teve... O bom de atraso, sempre acontece isso. Quando a gente atrasa, a gente acumula um monte de boas notícias. Sim, sim. Porque tem semana que é um pouco mais fraco do que as outras. O bom de atrasar duas semanas é que chove... Parece que todas as pessoas bizarras do mundo... Se aproveitam dessa pausa. Eles vêm, né? Eles vêm. Os caras estão gravando podcast, vamos fazer loucura. Vamos contribuir. Aí os caras põem em dia as loucuras, tá ligado? Sim, sim. E é por isso que a gente tem que ir umas notícias que foram escolhidas a dedo. E mais algumas pra semana que vem já. Sim, estamos aqui. Vamos gravar dois podcasts na semana que vem. Então por isso que o Izzy tá prometendo aí que não vai atrasar nunca mais. Exatamente. Já tá gravado aí, mano. Produção compromisso industrial. Foi feito. O William Bonner separou da Fátima Bernardes, tá triste, trazendo as notícias. A gente tá aqui firme e forte. Pois é isso aí, mano. O MPB talvez vai durar mais que o Jornal Nacional, hein? Sim. Pelo menos que a... Como que fala? A formação clássica do Jornal Nacional, que eram justamente os dois, isso. A gente vai durar. Pelo menos mais do que o casamento dos dois, a gente tem uma chance de durar mais. E aí, Mandrinho? Sim. Vamos pras notícias. Bora. Evandro, nossa primeira notícia aqui, enviada pelo Fernando FXX, o arroba Porsche 911. Olha aí. Ele mandou aqui pra nós, olha só, diretamente. Provavelmente. Diretamente do Distrito Federal. Homem se esconde em caixa pra evitar prisão por briga de pássaros. Olha aí, olha aí. A PM do Distrito Federal prendeu ao todo 19 pessoas e recuperou pelo menos 120 canários. Rinha de aves é considerada crime ambiental, que inclusive, se me falha a memória, é inafiançável, né? Sim, tem essa parada. É a galera brincando de Pokémon Go na vida real, né? Pode crer. Mas é foda isso, você pode matar sua mãe, mas você pode pagar fiança pra sair do xilindró. Mas crime ambiental... Bicho com os bichos é errado. Não pode, meu irmão, não tá... Tá, se fudeu, vai pro xilindró e ficou lá mesmo. Rinha de aves é considerada crime ambiental, os animais estavam em gaiolas. Homem foi preso, escondido dentro de uma caixa de papelão pra evitar ser preso. Ah não, peraí. Homem foi pego escondido, porque ficaria uma construção esquisita. Homem foi pego escondido dentro de caixa de papelão para evitar ser preso em flagrante por participar de uma rinha de canários nesse domingo em Ceilândia, no Distrito Federal. O cara tentou aplicar ali o Metal Gear. Mano, é muito Metal Gear. Tem um vídeo, tá linkado aí no post, a notícia e tal. Vídeozinho curto, tem menos de um minuto, mas cara, é maravilhosa a reação do velho. Você vê que aquele velho, mano, aquele velho canalha, tá ligado? Que fica na rua. Aí a polícia. Ali, ó. A polícia também, pouco zoeira, né? Polícia brasileira. Ali, esse, ó. O que você tá falando é o vídeo que os caras estão presos, enquadrados na parede e os canários ainda brigando? Não, o primeiro de cima, pô, do primeiro. Da caixa. O primeiro, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o policial, aqui, ó. Filma ele, achou que ia se esconder na caixa. E o cara tá muito, tipo, igualzinho a caixinha do Palquinho. A polícia apontando. Pô, o cara achou que ia se colar, não, mano. É, então. O pezinho de fora. O velho barbado. Ah, mano, o cara tá na merda já que. Não custa nada, né? Tipo, não vai aumentar a pena dele. A ficha dele vai colocar lá. Tem isso. Tudo pra esconder na caixa. Não dá nada, né, mano? Então o que. Todo torto, mano. Meu, o bom que o policial fala assim: achou que ia dar o golpe, né, malandro? O pezinho aparecendo. É, mano, todo torto, caralho. Ai, caralho, mano. Polícia genial. Ah, meu Deus do céu. O cara sai, tipo, o que pode falar, né, mano? A briga de... O legal é que os caras... No segundo vídeo, olha o segundo vídeo. Veremos. Os caras estão enquadrados... E os passarinhos se batendo aí. Mano, eu não sabia que caralho brigava. Passarinho não quer nem saber, maluco. Caralho, mas, mano. Mas, mano, eu nunca presenciei esse. Porque é normal, né, cara? Eu lembro. Tem um tio meu, de Minas, que ele fazia profissionalmente essa parada, mas era briga de galo, tá ligado? Sim, briga de galo é mais convencional. Eu não sabia que passarinho se mata também assim. Eu fui descobrir que essa porra era ilegal muito tempo depois que eu vi, fui na casa dele e vi, tipo, mano, ele criava. Aí tinha os galos. Os galos, os melhores galos, tá ligado? O Anderson Silva da Tainha de Galo. Os cara postavam, pá, mas, pô, se você for ver, é errado pra caralho. Porque, assim, aposta no Brasil já é errado, né? Tanto que não tem cassino, já é errado. Sim, sim. Já é contra a lei. Não tem cassino, não tem essas coisas. E aí os caras ainda estão fudendo os animais, porque eles obrigam os animais a lutarem e envolve aposta, né, mano? Então é o cara foda, colocava mano. Lá essa rinha que a turma faz com os animais... O bicho se fode inteiro, porra, porque não é da natureza dele brigar. Ele briga, na real, provavelmente porque ele tá assustado e tudo mais. Cara, sabe o que é foda? Eu tô vendo aqui essas maletinhas que eles têm onde estão os bichos, né? Minúscula, a maletinha, né? Minúscula, com uma pequena gaiolinha. E eu lembro que quando eu ia na famosa Feira dos Pássaros, lá em Fortaleza, sim, porra, né? Citado a exaustão do nome da vida. Exatamente, nessa Feira dos Pássaros, um dos motivos pelo qual esse nome era isso, exatamente, é porque rolava muito a venda de passarinho nessas mesmas maletinhas. Olha aí, essa gaiolinha que o cara. Era ilegal de passarinho. Não, na época era legal ainda. Esse, eu lembro quando eles proibiram a venda de animais silvestres. Isso é realmente recente, não é? Deixa eu ver aqui, peraí. Porra, e aqueles caminhão que passa? Passava em Fortaleza, Izzy? Caminhão que trocava, sei lá, garrafa por pintinho colorido? Caralho. Tinha essa parada aí? Os caras pintavam? É? Aqui. Nessa porra não é errado também, mano? Deve ser, mano. Olha, ó, foi em 98, tá vendo? Se eu tô lendo bem aqui, ó. A compra e venda de animais silvestres é ilegal em todo o território nacional, de acordo com a Lei Federal 9.605/98. Creio eu que 98 é o ano que isso passou, não é isso? É assim que funciona as leis, né? Não? Sim, a sim. Olha aqui, ó, então, colorido. É relativamente assim, tipo, eu lembro quando era pro Ivete, os caras davam pintinho na feirinha, tá ligado? Você vai no... Como é o nome? Mano, caralho! Coloca no Google mais, pintinho colorido. Que desgraça de país, né? Pintinho. O cara passa com uma perua, tá ligado? Eu tô com medo dessa pesquisa aí, mano. Aí ele troca, porra, aqui apareceu só apenas animais. Caralho, como é que os caras pintam esses bichos como, mano? Sei lá, mano, guache. Na guache, joga o bicho dentro de um balde de guache. O que acontece? Os caras trocavam por garrafa, bagulho de metal, tá ligado? Pra criançada pintinho. Ficar brincando, mano. Caralho. Olha, tem uma outra bacia, caralho. Os caras, porra. Cadê? Cadê? Mandei no nosso chat da gravação aí, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Mano. Nossa, mano, os caras simplesmente pegam uma bacia de tinta guache e ficam misturando os bichos como quem faz uma salada. Exatamente. Caralho. Mano, é o país de filha da puta mesmo. Caralho, mano, é muito errado isso. Voltando aqui. A briga de aves acontecia em uma chácara no Sol Nascente, considerada uma das maiores favelas da América Latina. Eita. No Distrito Federal, eu pensei que o Rio de Janeiro pegaria um crédito desse. Quando a polícia militar chegou ao local a partir da denúncia anônima... Denúncia anônima. Era o cara que... anônimo. O cara foi lá, apostou 100 reais no pintinho verde, aí ele perdeu, aí ele falou, vou ligar, vou acabar com o cara, esse cara da puta. Foi no orelhão ali do lado, vou fazer esses caras tudo. Eles criavam os pássaros especificamente para a prática de rinhas e faziam apostas. Não encontramos nenhum dinheiro, mas no grupo tinha gente reincidente. Ou seja... Caralho. Eles estão sendo acusados de fazer apostas. Fazer aposta ou não, já parado, já tá errado. Já tá errado. Mas eles não conseguiram encontrar dinheiro, né? Mas só que os caras falam, esses caras não são de hoje. Eles já têm passagem, a famosa passagem. Tem passagem. Os animais eram mantidos em cativeiros dentro de gaiolas. Os detidos serão atuados por crime ambiental e maus tratos, com pena prevista de 6 meses a 1 ano de detenção, convertida em medidas alternativas, ou seja, a famosa cesta básica. Cesta básica. Limpar a rua. Pegar o lixo da rua. Limpar a rua. Eu já te falei, eu não sei se contei aqui no 99 Vidas, que eu fui punido na escola, no 99 Vidas ou aqui. Ah, tá. O que eu falei? Nossa, hoje eu não sei se eu contei aqui no 99 Vidas. Não, aqui ou no 99 Vidas. Entendi. Ah, que uma vez eu fiz uma parada na escola e a minha punição foi trabalho comunitário, limpando a escola. Olha aí, tá vendo? Que eu acho que nem legal isso é. Regenerou? Mano. Não regenerou. Continuou fazendo cagada. Continuei fazendo merda. Sim, eu piorei, mano. Até na limpeza da escola eu tava zoando, mano. Eu vou dar muito spoiler da história. Eu até já contei isso no meu site, eu acho. Mas eu vou contar isso num podcast aqui pra dar os detalhes mais ricos da parada. Eles me mandaram pintar a quadra, mano. Caralho. E aí eu simplesmente, pintando de qualquer... Eu sozinho, com aquela né? vontade, né? Aí eu peguei... Atenta aos detalhes. Mano, eu pegava as bolas de basquete. Olha, bola de basquete, que nem pra chutar, você não é pra chutar a bola de basquete. Sim. Que ela fica oval, né? Eu pintava a parede um pouquinho, aí pegava as bolas de basquete e ficava chutando. Porque eu achava legal a bola bater na tinta molhada e sair quicando e pintando o chão. Tá o cara usando a bola pra pintar a quadra. Meleca a bola, joga pro alto, deixa ela rolar um pouco. Pô, eu fui. Cara, me botaram pra limpar os banheiros, mano. Tá aí bom. Eu peguei o balde d'água e fiquei jogando nas paredes. Aí a água pegou na lâmpada, né? Que era incandescente na época, e explodiu uma lâmpada. Cara, nossa, mano. Os caras tiveram mais prejuízo me botando pra limpar a porra da escola. Bem feito. Um dia eu ainda passo por lá. Escola Adventista de Fortaleza, que fica lá no Benfica, pra quem conhece. Caralho. Olha lá. Os animais eram mantidos em cativeiro dentro de gaiolas. Os detidos serão autuados por crime e habilidade. Ah, já li essa parte. Já os pássaros vão ser levados. Já os pássaros vão ser levados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do IBAMA. É difícil hoje em dia ler IBAMA e não pensar no presidente dos Estados Unidos. Sim, Barack Obama. Barack Obama. O canário da terra é uma espécie nativa do Brasil. A criação em cativeiro depende de autorização do IBAMA. Por isso, a captura da natureza representa crime ambiental. Captura na natureza. Quando adulto, alcança 13,5 centímetros de extensão. Os caras virou a Wikipédia de canário, gente, do nada. Tá ligado? Foda-se. Fala até o que o bicho come, cara. Ela, ó. Abriu um Pokédex aqui do Canadá, do nada. Canário. Quando adulto, alcança 13,5 centímetros de extensão. A alimentação é tipicamente constituída de sementes e insetos. Vai tomar no cu, mano. Virou caso você queira criar um canário até coisa que é ilegal, você já sabe o que ele come. Mano, mas a estrela desse vídeo é o tiozinho da caixa, maluco. Tiozinho da caixa, mano. Dessa notícia. Tiozinho. É legal que mal. É só um parágrafo sobre o cara, mas a chamada é ele, né? Foi o que aconteceu de mais interessante na história. Pensei ele contando na cadeia. Eu vou te falar uma parada. O meu avô, né? Quando eu era moleque, né? Pelo que eu li aí. Porque eu lembro quando passaram essa lei que não podia mais. E meu tio tinha vários passarinhos e tal. E aí, quem já tinha, pôde ficar com a parada, tá ligado? Se eu me lembro bem. Minha avó tinha que pagar. Isso, o cara já criava, ele ia ter que fazer algum tipo de registro lá, né, pra manter, algo assim. Vocês aí que são juristas aí, que entendem essa parada, juristas do ramo ambiental de canário, jurista canarista, advogado canarista, dos direitos canaristas, comente nos comentários, os detalhes dessa lei, porque eu lembro disso, que ela passou relativamente recente, tipo, eu já tinha uma certa noção do mundo quando essa parada passou, lembra? Que eu lembro, entendeu? E eu tinha, lá no Ceará, especialmente na periferia onde eu morei maior parte da minha vida, era comum, tá ligado? O velho lá com o seu passarinho. Sim, né? Tinha velho com vários e tal. Interior tem bastante, né, mano? Pessoal com um monte de gaiola em casa, pá. Que é uma parada muito besta, né? Se você parar pra pensar, deixar um bicho na gaiola. Eu sempre. Esse, mano, peixe também eu acho idiota pra caralho. Esse cara tem o peixe. O da hora é animal que dá pra você brincar, mano. Até um gato, o gato é meio idiota, mas pelo menos o gato tá ali, você faz carinho nele. Tem gato que você chama e ele vem, mano. Então, agora, mano, o cara vai criar um passarinho na gaiola, que da hora, hein, rapaz. Fica ali preso, fudido, aí você vai lá, põe a comida dele, pega água. Mano, sei lá, nunca achei maneiro esses bichos, que você não tem interação, tá ligado? Uhum. Você só fica, você só cuida e já era, e torce pra ele não morrer. E provavelmente o que ele queria era morrer, tá ligado? Porque a vida dele não tem muita graça. Não, passarinho na gaiola, eu não quero ofender a galera que tem, de repente nem tem mais, né? Porque agora, ainda pode, não pode mais ter, né? Contra a lei, se tiver, você souber. Só que tinha na época, só que o seu passarinho não sobreviveu de 98 pra cá, não é possível. Porra, o Highlander. Já pensou, o cara pega outros passarinhos, aí pinta pra aparecer o primeiro e segue dizendo que é ainda o passarinho que o cara tinha em 98. Chega a polícia pra prender. Não, seu guarda. Comprei esse passarinho aqui em 94 pra comemorar o Tetra do Brasil. Inclusive, o nome dele é Romário. A tinta guache pingando na gaiola. Não, passarinho verde e amarelo, tá ligado? O cara manda essa. Mano, aí nos comentários aqui, ó, só tem gente falando que bandido bom é bandido morto. Eita, que tem a galera não alivia nem pros. Não, mó galera falando, tem que pôr esses vagabundos pra brigar um contra o outro até a morte. E não sei o quê. Tem um comentário muito bom aqui, ó. Ivo Cardoso, tem a fotinha dele, provavelmente deve ser ele mesmo, um senhorzinho. Aí ele fala assim, ó: todos marmanjos vagabundos, pessoas de péssima índole, sem ter o que fazer, prender os bichos e fazê-los brigá-los até a morte, crápulos. Fazê-los brigá-los? É, ele escreve... Cadê? Como é o nome dele? Ah, tô aqui. Ivo Cardoso. Todos marmanjos vagabundos. Você sente a indignação, tá ligado? No jeito dele escrever. Crápulas. Crápulas é muito bom, mano. Ah, mano, mas ó, na época, né, 98, essa lei, como eu falei, relativamente recente. Pô, na época eu sempre quis ter um mico, cara, um macaquinho. Aqui, ó, rapidão, o Vingador Careca também achou curioso o final da notícia. Ó. Vingador Careca. Ele coloca aspas na notícia, né? Quando adulto, alcança 13,5 centímetros de extensão. Putz, faltou a largura dos canários. Volta lá na Wikipedia, estagiário, completa aí. Mas é, tipo, qual que é a lógica do cara falar o tamanho, porra? Ah, como se um canário fosse um bicho assim, mega exótico, que a gente não consegue nem imaginar o que é. Não, e já que eu estou lendo a notícia aqui do tiozinho que foi preso na caixa, por que não informar a altura de um canário para a população? O Thiago falou: quem teve a brilhante ideia de procurar um fugitivo dentro de uma caixa de papelão enorme? Gênio, eu jamais teria pensado nisso. Pô, acho que ele não notou que... Um pezinho do cara pra fora ali, porra. O pezinho pra fora, a caixa se mexendo, o cara respirando, tá ligado? Puta barulho. Com sinceridade total, esse viu muito filho jogar Metal Gear, o velho truque da caixa não rolou, mexeu demais. É ela. Parece que tinha uma exclamação na cabeça. Pode crer. Mano, o Tom falou: tinha que colocar esses caras pra sair na porrada. Colocar dois adores e mandar trocar porrada. Mano, eu vou falar um negócio. No Brasil, né? Tem país. Eu acho que todo país, essas brigas de animal é ilegal e tal, né? Mas tem país que os caras vão além, mano. Olha isso aqui, ó. Pera aí. Teve um cara exclusivo aqui que eles amarram facas nos pés dos galos, mano. Caralho. Na Indonésia e tal, os países asiáticos, né? O pessoal, às vezes, o pessoal assim, da população rural, tá nem aí pra nada, tá ligado? Então tem... Nossa, mano, o bicho morre, cara. Olha o vídeo. Não vou nem botar o vídeo no post, não, porque é tenso. Mas olha aí, ó. Os caras amarram facas e giletes nos que pés dos... bota equipamentos, mano. Crime, né? Caralho, tá horrível, mano. E eu vou te falar um negócio. Teve um cara... que morreu numa dessa, cara. É isso que eu ia falar. Pena que o galo é um animal irracional, não é sagaz. E não vai pra cima do ele cara. Ele dá um voado pra pular na jugular do cara, né? Mas teve um cara que morreu disso, cara. Inclusive, eu tô escrevendo eu te mando aqui. Exclusivo aqui. Ah, peraí. Google Docs. Exclusivo pra vocês. Eu tô escrevendo, trabalhando num livro. Caralho. Que se chama-se... Olha aqui, ó. Cadê? Docs, eu abri aqui. Faz tanto tempo que eu não trabalho no livro que eu até esqueci o nome exato. Ok, eu vou te mandar o screenshot pra você ver que eu não tô inventando isso agora. Cadê? Caralho, ele morreu de quê? O homem que foi esfaqueado por um galo e outras histórias. Aqui, ó. Tudo bom. Exclusivo. Aqui, ó. Vou dar aqui o screenshotzinho. Ih, cadê o meu programinha de screenshot? Não tá aberto. Pera aí. Tá aí a foto... Imagem no post. Um livro que eu estou trabalhando já tem um tempo. Aqui, ó. Caralho. Livro do post. Essa história aí desse cara aí que morreu esfaqueado pelo galo, olha, ele é é o que dá o título. É o seu novo livro? Isso, eu tô trabalhando nesse livro aí. Caralho, ele morreu de quê? O homem que foi esfaqueado por um galo e outras histórias. Muito bom. É só a gente que morreu de formas bizarras. Mas vamos pra próxima. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora, é agora. Você diz que dá, não deu. Fora no pé, tá tinindo. Pica no cu, tá sumindo. Enquanto a polícia não está encontrando malucos dentro de caixa, ela está encontrando o Casey. Fantasmas na rodovia. Minha foto é melhor. A foto é genial. Essa notícia foi enviada pelo ouvinte clássico aqui do MPB, Flávio Almeida Ponce. @ Flávio Almeida. Grande abraço pro Flávio. Pô, é um clássico. E aí é o seguinte, caso inusitado, polícia militar é acionada para abordar um fantasma, entre aspas, na rodovia. O que, que é esse ser? Santa Catarina? 390 em Lauro Miller. Lauro Miller. Esse nome aí tem que ser. Tem a fotinha do cara. Claramente com um lençol na cabeça até os pés. É um baita lençol, diga-se de passagem. E aí, outra foto, a polícia abordando o suposto fantasma. Um fato um tanto quanto inusitado foi registrado por volta das 22h30 desta quinta-feira, desta quarta-feira em Lauro Miller. Motoristas e pessoas que passavam pelo local, surpreendidas por um fantasma, entre aspas, em meio à Praça Paulo Gazola. Olha aí, o Gazola me lembra do Gazeta Galhofa. No bairro Arizona, que fica às margens da SC-390. A polícia militar foi acionada e foi até o local, que fica em frente ao deslocamento... Destacamento da polícia. Você já atravessou a rua. Isso que eu falei, cara, mano, o carro pegou. Porque tem um carro ali. Aí a polícia. Os caras ligou e falaram: ô, polícia, tô avisar que tem um fantasma aí na frente de vocês? Tipo, mano, por que eu me perdi aqui? Destacamento da polícia. Ao realizar a abordagem. Mano, imagina essa abordagem. Que diálogo maravilhoso que deve ter acontecido. Ao realizar. Como é que você algema um fantasma? Um louco. Mano, se eu sou a polícia, eu ia ficar bolado, mano. Porque pensa, você. Claramente não é um fantasma, tá ligado? É um maluco. Um cara desse não é normal. Um cara que tá na calada da noite, andando com o lençol na cabeça, não bate bem. E se essa porra tá com uma faca embaixo do lençol ali, mano? Ou com uma arma? O cara é engraçado. Sei lá, com a piroca dura do lado. Embaixo do lençol, tá ligado? Que eu diria mais assustador do que um fantasma. Exatamente. Ao realizar a abordagem, que se tratava de. Se tratava de um jovem da cidade. Ele alegou aos policiais que decidiu pegar uma capa branca e se fantasiar de fantasma para ver a reação das pessoas e saber como reagiria à situação. Olha como é que reage. Ele foi liberado em seguida e não chegou a ser encaminhado à delegacia. Mas por que ele seria preso, pô? O cara tá só assim. O cidadão. Você já viu? Ô, Izzy, o melhor argumento de qualquer parada errada que o cara tá fazendo na rua, quando a gente era pequeno, sempre a pessoa argumentava o quê? A rua é pública. Tipo, você tava jogando bola. Pra fazer cosplay de Gasparzinho não é crime, não, pô. Pode. Mano, a rua é pública, tá ligado? Só porque o cara tá. É de noite e o cara tá andando com o fantasia de fantasma. Não precisa de todo esse alarde. Os caras estão querendo. Ele tirou ali o lençol. Mano, e se ele fosse. Cara, podia ser atropelado lá, mano. Não, podia tomar um tiro. Porque dependendo do. Se é o interior, tem uns caras meio loucos, os caras. Aqueles velhos loucos do interior, tá ligado? Aí o cara fica sabendo que tem um fantasma na beira da estrada. O cara fala, mano, vamos lá derrubar esse fantasma então. Chega picando bala já, o maluco. Aí ele vê a reação boa. Mas por que o cara atiraria num fantasma, mano? Não sei, o cara acredita que é um fantasma de verdade. Ele atira pra ver. Isso mesmo. Ele atira pra ver qual é que é, se a bala vai varar. Pra testar a hipótese. Pô, os caras, quando teve o chupacabra lá, a turma não foi pra cima do chupacabra com um pedaço de pau lá em Minas? Ah, mas o chupacabra, ele tem um corpo, ele é corpóreo, né? Sim, mas a partir do momento que você tá vendo o fantasma, mano, sei lá, os caras são doidos. Vai que o cara tenta capturar o fantasma, tal, com um Pokémon, pra poder fazer vídeo e colocar no YouTube. Fantasma, mano. O cara, vem cá, mas esse cara, qual é a idade do maluco aí? Não fala, só fala que é um jovem. Será que ele, ser, né, ele é youtuber, mano, e tem um vídeo, eu de fantasma, me fantasiei de fantasma, olha o que deu. E olha o que deu, pode crer, isso tem cara, nossa, procura no YouTube aí, vê se não tem aí, me fantasiei. Lauro Miller. Não tem, mano. Então nem pro YouTube, nem pra ganhar dinheiro o cara não fez, ele fez pela pura galhofa. Pô, vamos procurar se não tem vídeo. Santa Catarina aqui, ó. Não tem, mano. Aqui, na outra notícia, fala no G1, fala que ele estava ensaiando para o Halloween. E tem a idade dessa foda, 20 anos. Tinha que ser, mano. 20 aninhos, caralho, mano. Eu nunca fiz um negócio desse, mano. Eu acho que eu não vivi certo. Eu nunca me fantasiei de fantasma pra sair no meio da rua assustando os tiozinhos da roça. Comentário aqui no G1, ó. No mundo narcisista, os caras fazem análise, mano. O maluco... Pera, você tem que... Cadê o link do G1 disso aí? Eu tô só com o link do Misturebas. Ele mandou no Misturebas, ó. Mandei no nosso chat, calma aí. Cadê? Chat da gravação, agora que é o clássico. Aí, ó. G1 Santa Catarina. Deixa eu ver. Mas também é pequeno, não tem muitos detalhes. É isso aí, 10h30. Não, eu quero ver os comentários. Não, só tem dois. Sim, que mas olha aí, ó. Luiz e Yoshio. Deixa eu ver aqui, vamos ver. No mundo narcisista. Não falou da Dilma, né? Que surpresa. É. No mundo narcisista em que vemos, os rapaz, entre aspas, fantasma, conseguiu seus minutos de fama e deve estar se sentindo realizado e pelo menos não fez mal a ninguém. É, de certa forma, é verdade. Sim! Né? Ele foi pregar uma peça. Brincadeira honesta, que hoje em dia, né, mano? Mas essa foto dele de lençol branco em pé no meio da rua... Não, a segunda foto ele abrindo os braços assim, tá ligado? Pra polícia. Explicado. Atira não. Não, zoeira. Tá tipo... Lembra aquele cara das pegadinhas do SBT? O Ivolanda? quando dava merda. Tomando sarrafo, aí ele chamou, tá ligado? Produção, tá ligado? Produção, pegadinha, pegadinha. Esse moleque tá ligado. E a produção, como sempre, né? Dava aquela, né? Rápida pra caralho. Esse moleque tava igual quando a polícia chegou, mano. Ó, tem um 73 comentários, vamos atrás de comentários. Cadê? Sul em Foco, que provavelmente é um site local, também noticiou a notícia. Noticiou a notícia? Também noticiou esse fato curioso. Veiculou a notícia. Cadê? E aí tem a galera nos comentários do Facebook aqui, sempre filme forte. Cadê? O que fala? Márcia Borga, desocupado, irresponsável, como se a polícia não tivesse mais o que fazer. Mas quem chamou a polícia? Foi ele, mano. Ele tava quieto, caralho. Ele tá nada. Tem uma terceira foto aí nesse site que você mandou, olha lá. Ele andando, passeando. De boinhas. Mano, não pode ter um louco andando de... O vacilo talvez seja de quem chamar a polícia, sim, né, aqui, mano? Aqui, ó, o cara João Pedro fala, desocupado e sem noção. E quem ligou pra polícia dizendo ter visto um fantasma na praça? Imagina, mano, imagina a tia da polícia que atendeu. Qual é a ocorrência, minha senhora? Ah, tem um fantasma passeando aqui na praça. Se vocês quiserem dar uma olhada pra ver o que que é. A polícia, na real, não devia nem ter acreditado, porque eles recebem trote pra caralho. Olha, o Robson Vicente, que de acordo com o Facebook, trabalha na empresa Not Yet Working. Caralho. É o famoso estudou na instituição de ensino, segundo grau completo. Não, é do VASP, tá ligado? Trabalha na VASP. Vagabundo assumido e sentado pelas portas. Ô, Robson Vicente, a polícia só vai... Ele falou com o Caps Lock, tá com sim. Ela. A polícia só vai até o local estacionada, desocupado porque às 22h30 da noite, sabe se ele não trabalha durante o dia? O único problema é que ele estava lá correndo risco. Risco, correndo risco do jeito que a bandidade ele está. Tá preocupado com a segurança do fantasma. Vai que o fantasma é assaltado. Não, a Lu Beluco. Pelo menos uma notícia engraçada no meio de tanta desgraça. E se a polícia pregasse tiro? Intercedeu o Mário Sérgio Soares. Exatamente, ó. Foi o que eu falei. Vai que a polícia tá de mau humor no dia. Já chega, atira pra depois perguntar. Mas aí que tá, mano. Você para pensar, a polícia não tinha porquê. Porque na pior das hipóteses é um cara maluco. Sim. Tá ligado? Não, se bem que na pior das hipóteses mesmo é um fantasma de verdade. Exatamente. Na segunda pior hipótese. Mas se fosse um fantasma de verdade, o tiro não adiantava nada. Não. Na segunda pior das hipóteses é um cara maluco. E a polícia não vai chegar atirando do nada. Olha aqui, ó, Pedro, você falou que na outra notícia ninguém falou da Dilma, ó. Pedro Raup, eu acho o seguinte, o humor é necessário, porém na hora certa, nosso país passando pelo aperto que está, e as pessoas querendo... Vai tomar no cu, Pedro Raup, vai tomar no seu cu, Pedro Raup. E as pessoas querendo graça, cadê a graça nessa vida, festinhas do final de semana, com a sacanagem que estão fazendo, com... mano, o cara já tá porra. Vai se fuder, Pedro, vai se fuder, Pedro. Mano, fantasminha camarada, passeando na praça. Amaram a polícia à toa, mano. O cara tava na dele. Se o fantasma tivesse puxando um baseado, aí tudo bem. Exatamente. Mas o fantasma tava na dele, rapaz. Quem chamou a polícia que é o vacilão. Tá aí. Dei minha opinião. É isso aí mesmo. A nossa próxima notícia é um enviada tanto, né? Por... quase que a gente esquece de novo. Enviada pelo colega Mendes, @WillMendes. Exatamente. Mandou pra nós. Ele mandou pra nós onde? No Telegram dos patrões? Sabe, dos nossos padrinhos? Acho que não. Foi no Twitter mesmo. No Twitter, né? Olha lá. Diretamente das Europa. Homem chora na rua após 36 horas de sexo com ninfomaníaca. Um homem foi encontrado pela polícia chorando nas ruas de Munique, na Alemanha, após uma noite de sexo. Peraí que já tá errado, noite, porque 36 horas não é uma noite. Tá contando bem, pessoal do Terra aí. Tá bem aí na matemática. Ele disse à polícia que acredita ter sido vítima da ninfomaníaca alemã que forçou um DJ a ser seu escravo sexual por 5 horas. Caso ocorrido no dia 9 de abril também em Munique. Tem uma ninfomaníaca estupradora solta. Cadê um maníaco, outro maníaco pra encontrar com ela? Segundo os policiais... O homem, de origem africana, estava do lado de fora do apartamento da mulher e, exausto após 36 horas de sexo, teria dito: eu a conheci em um ônibus, ela me convidou pra vir aqui. Ó, oh, Deus, foi um inferno. Eu não posso andar. Caralho. Por favor, me ajude. Mano, imagina isso. Eu não posso andar, malandro. Caralho. A mulher de 47 anos foi levada a um hospital para observação psiquiátrica. Ela já é acusada de coerção sexual e privação de liberdade por manter, durante 5 horas, o DJ Dieter S., de 43 anos, como escravo sexual. Caralho. Dieter havia conhecido a mulher apenas algumas horas, em um pub no distrito Ludwigsburg, em Munique. Ele disse ao jornal TZ de Munique que teve que chamar a polícia para resgatá-lo do apartamento dela, depois que a suspeita trancou dentro do local, escondeu a chave e o obrigou a fazer sexo repetido. A mulher estuprou o cara, mano! Exatamente, mano. Isso que eu tô pensando. Imagina se é o contrário, maluco, que acontece isso. Ela era louca por sexo e não havia maneira de sair do apartamento, disse Dieter. Ele contou que fez sexo consensual com uma mulher por 3 vezes da manhã naquele dia. E na segunda-feira, depois da Páscoa. Eu estava tomando uma cerveja no pub, depois do trabalho encontrei essa mulher e a gente se deu bem imediatamente. Ela era bem atraente, pelo menos, né? Mano, o cara tá ali na balada, bebendo. Chega uma mina e fala, amigo, vamos meter. É lógico que vai rolar uma atração. Mesmo que ela seja uma baranga. E o cara tava bebendo, né? O cara tava ali já, tá na night, nada a perder. Bateu assim as 2 horas com desespero, né? Tipo, os critérios do cara começam altos e à medida que a noite vai passando e a bebida vai, né, entrando no sistema do sujeito, os critérios vão, né? Já vão caindo. Até que no final da noite o cara já tá topando pra aparecer. Pega, mano. E acabou aparecendo uma estupradora. Ronaldo Style. Assim que a mulher adormeceu, Dieter disse que saiu para a varanda e fez uma ligação de emergência para a polícia e seu telefone celular. A polícia chegou 10 minutos depois. Eita. A polícia tá respondendo bem lá. Está rápido. A polícia abriu a porta. A mulher abriu a porta para deixar os oficiais entrarem e logo fez uma proposta a ele. Segundo a polícia, olha lá. Já estão os 3 aí. Tô imaginando que chegou 2 policiais. Ela tentou convencer os policiais a acompanhá-la em atividades relacionadas, embora sem sucesso. A mulher tentou. Lógico. Passar o suborno sexual. Exatamente. Para as polícia. Caralho. Já tem, ela chegou e falou: polícia, seu polícia, já tem algemado ali, eu já tenho um. Vocês já estão com essas algemas aí, ó? Não quer brincar? Não quer brincar também, não? Caralho, a polícia falou: não. Olhou lá de cima a baixo e falou: nada, deixa pra lá. Mano, foda que essa notícia não fala do primeiro cara lá das 36 horas, né? Falou pouco, né? O cara tava na rua chorando, pedindo socorro porque não consegue levantar, mano. Caralho. Tá maluco, mano. A mulher destruiu o cara. O foda é que é assim. A gente, pelo menos a gente, eu falo sempre que sexo até quando é ruim é bom. Só que tem... É que nem pizza. Exato. Só que, cara, mas tem... Mas o cara foi estuprado, mano. Não, e tem assim, qualquer parada. A parada que você mais gosta da vida. É o que? O que você mais... Sei lá, comida. Qual a sua comida favorita? Caralho, uma coxinha. Coxinha. Costelinha. Vou fazer uma pergunta. Você conseguiria comer 200 coxinhas de uma vez? Sim, eu conseguiria. Mas eu entendo o seu ponto. 500. Conseguiria também. Caralho. Não existe... Eu vou mandar 500 coxinhas, mano. Não existe uma quantidade de coxinha nesse mundo que eu não seria capaz de comer, mano. Então, a sua pergunta não... 1000 coxinhas você não comeria nem fudendo. 1000. Você tem quantos... Você me dá quantos dias? Não, sentar e comer, não tem dias. Devagarzinho, vai no banheiro. Não dá, mano. Dá. O ponto é que qualquer parada que se você fizer muito, nesse... Mano, 36 horas, não tem como, o cara precisa dormir, porra. Pensa, a mulher ia lá, pá, aí, beleza. Aí o cara, caralho, preciso descansar. Aí ela já voltava, tá ligado? Porque aquele esquema, sexo é bom quando você quer. Sim. Se alguém te obriga, por mais que, cara, mano, por mais que homem é mais, como fala, é intensivo, intenso, sabe? Pensa, como a galera fala. Em teoria, o homem tem, né, a libido um pouco mais. E a galera até brinca. Eu diria o seguinte, porque pro homem, o investimento do sexo é mais baixo, porque assim, na parte mais biológica, né? O óvulo, ele é... Biologicamente falando, ela é uma coisa cara, porque a mulher, ela nasce com um número pré-determinado de óvulos, e cada óvulo que se vai, já era, né? Uma hora ela para de... Ela não tem mais nenhum óvulo pra produzir, ou pra soltar, na verdade, porque como eu falei, ela já... Todos os óvulos da mulher já estão lá quando a mulher nasce, entendeu? Sim. Eles entram em maturidade, e aí eles são expelidos pra... Ou acontecer uma gravidez, ou a menstruação, né? E quando a mulher engravida, o investimento energético e, tipo, o corpo dela muda, tipo... Não é à toa que a mulher é um pouco mais, de forma geral, a mulher é mais criteriosa e o homem vai no que deve. Exato, isso que eu ia falar. O pessoal até briga que o homem pensa com a cabeça de baixo, tá ligado? Por isso que sim, eu tô falando. Pro homem, mano, tem... O espermatozoide, você tá sempre produzindo mais. O espermatozoide, é, biologicamente mano, falando, é barato. Qualquer buraco é trincheira. O óvulo não. Qualquer buraco é pois trincheira, é, tá ligado? Mas homem, de forma geral, não quero soar machista, não quero zoar que tô, né, reforçando os papéis de gênero, essa parada toda que minha praia nem é essa. Mas vamos o seguinte, de forma geral, o homem, ele é mais propenso. Não, eu até acho que se for levar por esse lado, você tá falando aí de machismo, não sei o que, se for comparar, cara, mulher é mais evoluída. Porque ela pensa, fala, pô, eu vou transar com esse lixo. E homem não, não, entendeu? Homem também, tá mais consequente. Homem come consequente. Vaca, Izzy, caralho. Galinha, porra, no interior. No interior, é, mano, o nego tá nem aí. O importante pro cara é gozar, é uma loucura. Pô, tem um vídeo que saiu aí recentemente, brother, de um cara que fez sexo com um chicken nugget da, do McDonald's, você não viu? Caralho, olha aí. Vídeo? Você não vai encontrar uma mulher que fez isso, mano. Isso é coisa de homem maluco. Exato. É, esse tipo de loucura é mais comum em homem, tá ligado? Mulher é mais criteriosa. É mais comum homem. Mulher não faz uma parada dessa, mano, na moral. Caralho, vídeo do cara comendo chicken nuggets, literalmente. Você não viu? Não, nem quero. Eu não vi, mas eu fiquei sabendo. Tô de boa. Eu evitei. Tô de boa. Porque, se bem que de repente dá uma traumatizada, o cara não vai mais no McDonald's. Vai, acaba. Aí. Acaba. Tem que mandar pro Jurandir esse vídeo aí. Tem que mandar pro Jurandir. Olha esse vídeo aqui, que legal. Maqueia, encurta o link, tá ligado? Surgem de algum lugar. Ossinhos carinhosos. 5, 4, 3, 2, 1. Ossinhos carinhosos. Ligado com a notícia lá do Homem Fantasma? De novo aqui, ó. Homem enviada por... Ramon Queiroz. Ramon Queiroz. _ QS no Twitter. Homem afirma ter matado alienígena depois que ele pulverizou seu cachorro. É o tipo de notícia que estaria muito naqueles sitezinhos do interior, minúsculo e tal. Porém, está no Yahoo Notícias, então... Eu vou te falar aqui, já dá aqui uma avançada aqui. Esse vídeo, tem um vídeo do cara mostrando o suposto alienígena. Isso é o tipo de coisa que passaria no Fantástico à noite, tá ligado? O último matéria do Fantástico e eu ficaria traumatizado por 5 anos depois. E eles ficariam tipo o programa inteiro, tá ligado? Ainda hoje, não perca o vídeo do alienígena, tá ligado? Isso, fazendo a chamada do programa inteiro. Então, aí tá aqui, ó. Um vídeo circulando no YouTube supostamente mostra um homem em pânico examinando o corpo de um alienígena. O extraterrestre teria sido morto por ele com um tiro após pulverizar o seu cachorro com uma arma de energia. Mano, vamos ver o vídeo primeiro. Tem que avançar porque ele é gigante, hein, mano. Mas o que é essa porra? É uma parada enrolada em papel... Um saco. O vídeo, ele foi feito em 96 e só agora, aparentemente, foi publicado, né? Aí fica fácil, né? Mano, é um bicho estranho. Mas é um boneco, né, mano? É um bonecão, o cara põe a mão na cabeça dele ali, papapá. Um bonecão, mal dá pra entender. Papel machê. Lê a notícia, lê a notícia. Mano, sei lá, bizarro. Chama o Padre Quevedo, vamos analisar. Prima friend. Padre Quevedo. Dr. Jonathan Red, que fez... Olha o nome dele, mano. Porra, tá iludindo a turma foda. Que fez o vídeo, afirma que seus problemas... Não... O cara é doutor? Tá, é o que tá na notícia aí, ó. Ah, vai ver. Terno, doutor? Sim. Ou a discussão de relacionamento. Mas, pô, isso aí só... Eu quero ver o diploma dele. Falar que tem coisa e todo mundo fala. Por aí falando que... Tem muita gente aí falando que tem diploma e não tem. Pô, teoricamente, Dr. Jonathan Red... Que... Fala até eu falo. Louro José tá falando todo dia lá na Ana Maria. Fez o vídeo e afirma que seus problemas não acabaram por aí, já que o alienígena voltou à vida da porra. E agentes governamentais roubaram seu vídeo de qualidade, deixando apenas com a versão borrada que pode ser visto no YouTube. Aí, ó. Convenientemente... O vídeo que ele gravou em 4K, tá, o FBI passou lá e pegou o pendrive... O cartão e falando pra ele: ó, esse aqui que você gravou com o V3 pode ficar. Não tá dando pra ver muita coisa mesmo. Será que o encontro que ele disse ter acontecido em Washington, Estados Unidos, em 96 realmente é verdadeiro? Embora a Red tenha se tornado uma celebridade. Reed, porra! Ah, é, isso aí. Reed Richards! Embora Reed tenha se tornado uma celebridade entre os fãs de. Mano, esse cara é um pilantra. Entre os fãs de OVNI. Não precisa nem terminar de ler que eu já sei que ele é pilantra. É, claro, mano. E até publicado um livro, olha aí, ó. Publicado um livro sobre a sua experiência. Muitas pessoas são convencidas e afirmam que ele se recusou a permitir que suas evidências fossem analisadas. Estaria, inclusive, usando um nome falso. Aí tem o vídeo. Tô falando. O site Watch Dog diz: desde então descobrimos que o Dr. Jonathan Red é, na verdade, um residente da cidade de Seattle, Washington, chamado John Bradley Hutler. Ele viveu em Seattle durante todo o período que ele afirmou estar fugindo dos agentes governamentais do mal. Não é médico nem PhD. Não tem nenhum diploma universitário. Olha aí, onde é que a gente, onde é que a gente já viu isso? Olha aí, a história aí, a história se repete. Aí tem o vídeo, cara, eu quero ver mais do vídeo, porque assim, é um boneco, sei lá, um ser inanimado, vamos imaginar que seja um ET, enrolado num papel, aquele papel que você guarda carne pra não estragar, e aí ele vai tipo fazendo uma autópsia com a mão, tá ligado? Com uma luva, aquela luva que você compra em farmácia. Você queria que ele fizesse com o pé? Não, mas um bisturi, alguma parada, né? Não ficar mexendo. Nossa. E aí tem 200 mil isso views. Porque é isso porque é teoricamente um doutor. É. Mano, não sei. Doutor do meu ovo. Olha aí, ó, o site, olha lá. Continua aí, ó. Tá aí o vídeo no post aí, o cara. É, continua aqui, ó. O site fala que é tudo H dele. Que na verdade ele mora em outro lugar e não é PHD porra nenhuma. O alienígena teria pulverizado o cachorro dele com uma arma de energia. Ele fala isso aí. E aí tem 129 comentários. Vamos ver. Será que alguém acredita nisso aí, mano? Cara, então, o foda é isso, porque assim, hoje em dia, antigamente você falava, porra, apareceu uma nave, na época do Arquivo X, lembra? A Want to Believe? Que tem só as gravações bosta, aquela gravação clássica do pé grande olhando pra câmera. Mas, cara. Sim, isso são as imagens, mas. Quem não tem um celular no bolso que grava no mínimo em HD? Pois é, não tem mais essas aparições, né? Tipo, de alienígena. Antigamente tinha mais, agora por algum motivo parou. Coincidentemente, não tem mais. Os extraterrestres têm medo de câmera agora? Eles só querem aparecer no 4x3 em 240p. Não é estranho? Não é um pouco estranho? É muito estranho. E aí tem os caras aqui, ó. O comentário: manequim, notícia irrelevante. Porra, até aí qual notícia que é relevante? Aí tem o cara aqui, ó. Ontem o Brasil. Mano, sabia que ia ter uma. Ontem o Brasil matou o pior ET já visto, a presidenta. Caralho, mano, os caras não se aguentam, mano. Os caras cara não conseguem. Onde que tá vendo essa notícia, esse comentário clica aí? Clica ali, exibir o comentário. Clica, sei lá quantos comentários, vai abrir tudo. Aí tem principais, mano. O cara. Pelo menos. Olha, ó. Esse mente mais que os Petralhas. Ontem o Brasil matou. Cara, eu acho que quanto tempo será que vai durar isso, cara? Pra sempre. Mano, brasileiro é isso aí. Será que daqui a 10 anos, digamos, ainda vão estar botando tudo na conta da Dilma, coitado? Os caras falam. Olha, ó. Os comentários desse podcast vão ser sensacional. Porque vão pensar que eu sou, tipo, apoiador da mulher. Sim, certamente. Você recebe dinheiro pra gravar o podcast. Propaganda do PT, que é o melhor podcast do Brasil. Do governo. Eu já falei que seu avatar no Twitter é vermelho, né? Então. Olha, não é mais, eu mudei, não? O boneco é vermelhinho. Lá, mudei. Dá um F5. Cara, você ainda tá vendo meu avatar antigo, mano? Tá qual? Com o do jogo agora? Tô com o do jogo, faz tempo, mano. Faz algumas semanas. Você deve estar no cache do Twitch Deck. Tem o cara aqui, ó. Queria saber quem vestiu o roupa de humano nesse ET aí. Que maconha mal fumada desse doutor, viu? Que maconha mal fumada é um bom comentário, mano. Já foi confirmado num programa que este vídeo é falso. Deviam confirmar antes de postar. Nossa, ainda bem que alguém confirmou, hein? Porque eu tava acreditando aqui, galera. A Vanessa comentou. Nossa, Vanessa, obrigado, hein? Caralho, se não fosse a Vanessa, hein? Mas isso aqui faz uma crítica, ó. Darcy, o alienígena está com crise de asma. Deve ser por causa da atmosfera poluída do nosso planeta. Uma crítica ambiental. Caralho. Ai, caralho. Olha o outro. Além de sofrer de demência, deve ser corno. E fica inventando coisas pra esquecer do filho da mão. Que tem a ver, mano? Procurar o que fazer. O cara fez uma projeção foda aí, né, mano? Ai, caralho, é isso aí, então. Isso é muito antigo e a Rússia está sempre atrasada. Me admira alguém que entra no Yahoo pra caçar notícia, mano. Não é verdade? Porque a gente recebeu, beleza, vamos ler aqui, pela zoeira. Agora, acho que uns 20 anos que eu não ia no Yahoo, mano. Então. Quem é que ainda tá acessando o Yahoo aí? Cara, não tinha um Yahoo Messenger, um Messenger do Yahoo? Tinha, o clássico do Yahoo é o Yahoo Respostas, porra. Qualquer bosta que você põe pra procurar, aparece lá, Yahoo, alguém já perguntou no Yahoo Respostas. E sempre as respostas é tudo lixo. Ai, caralho. Cara, então é isso. Por essa semana é isso. É isso aí. Encontrem-nos aonde, Evandro? Onde é que as pessoas podem encontrar nós? hbedia.com.br/podcast. Esse endereço completo? Deixa eu ver aqui. Acho que é aí, mano. Hbedia, que agora voltou lá, né? Passou uns... Barra podcast. Eu acho que é só barra podcast. Aí, deixa eu ver aqui, vamos ver. É isso mesmo. Esse episódio é 15, você sabe, né? Não é o 14. É o 15. O 14 tá lá. O especial das Olimpíadas. Inclusive, eu tenho que resolver os links. O player do SoundCloud parou de funcionar por causa do problema que tive com o site aí recentemente. Mas vou consertar isso tudo. Tô ciente já, não se preocupem. Olha aí. Beleza? Pra quem gosta do nosso trabalho e quer vê-lo continuar, Padrim. Qual a opção que a pessoa tem? padrim.com.br/omelhorpodcastdobrasil. Isso mesmo. Você pode contribuir com 1, 2, 3, 4, qualquer quantia que você quiser. Isso ajuda a gente a continuar. O único motivo pelo qual a gente ainda faz esse programa, não se engane, é porque a galera acreditou no... Pô, mano, tinha acabado essa porra. Pessoal já. Pessoal do Telegram lá, que a gente fica zoando quase todo dia, conversa com eles, tá? Pô, é muita coisa pra fazer, não dá tempo pra fazer tudo. Se não fosse a galera do Padrim, essa porra tinha acabado já. Então, mesmo que você não possa contribuir, pelo menos agradeça a galera que tá contribuindo. Não, e porra, porque não, isso o cara pode. Mano, 5 reais, o que é 5 reais, mano? 5 reais dá o quê? 50 centavos de dólar? Mano, dá pro cara... É o que a gente falou da outra vez, se cada um desse um real, a gente tá com... Mano, a gente sabe a quantidade de ouvinte que a gente tem, a gente sabe que a galera gosta, porque... Mano, é 90, sei lá, 99% de aprovação que a gente tem dessa porra desse podcast aqui. E a gente se diverte gravando e a gente espera que a galera se divirta ouvindo. Então, velho, é o que a gente falou. Se cada um der um pouquinho, a gente garante que vai estar aí sempre, não vai atrasar, e a gente vai parar pra gravar e tudo mais. É isso, então? Encontre, mande notícias também no Twitter, @isinobre e @evandrof. Isso, manda pra nós dois, porque fica mais fácil de encontrar. E a gente vai poder ler seu nome aqui, por ter sido o nosso contribuinte, o cara que trouxe a notícia pra nós. Exatamente. E agora, até semana que vem, firme e forte, todo domingo. Até. Um striptease na beira do meu caixão. Quando eu morrer, me leve pro cabaré, com 10 litros de cachaça e também muita mulher. E as raparigas no meio do salão, fazendo um striptease na beira do meu caixão. Quando eu morrer, me levem pro cabaré. Tá gravando. Gravando. 3 segundos, 4, 5. 3, 2, 1. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Melhor Episódio do Brasil. Melhor episódio. Caralho, episódio melhor episódio, tá certo. Gravando, porque o conteúdo foi o seguinte: o áudio não tava sincronizando direitinho, tá ligado? Tipo, o meu tava um pouco mais longe que o seu. Aí é foda, aí é do demônio. Fazer o esquema do ABC de novo, vamos lá? Eu vou falar ABC, você fala ABC em seguida, a gente faz três vezes pra ver se tá tendo um delay ou alguma coisa. Valeu? Beleza. A, B, C. Toda criança tem que ler e escrever. Filho de uma puta. Entende? Risada com cuspe. Manda esse teste lá pros caras do Telegram, mano. Não desperdiça, não.